vai, vai, joga o jogo, vai. Agiliza. Vem, sai, quem tem mais, quem tem faz e tem traz. Ei, agiliza, agiliza. Ei, jogador, só não pode se sentir o dono do jogo. Vai, passa a bola, vai. Agiliza, não tem segunda chance. O jogo é de vida, então não brinca, não brinca. Eu poderia ser mais um, mano, jogado fora do jogo. Prefiro trocar meu verso pelas balas do tambor, pra não ser protagonista da trilha do horror. O que vejo os meninos virando monstro. Cobrança em dobro, dragão de comuno. Só no veneno só, o chumbo é grosso, oh. Sem bonde nem caô, sem essa de demorou. Presente de grego é troco, presente de grego é troco, presente de grego é troco. Vai, vai, vai, joga o jogo, vai. Agiliza, agiliza, agiliza. Não tem segunda chance, o jogo é de vida, jogo é de vida. Vai, joga o jogo, vai, agiliza. Passa a bola, vai, passa a bola e vai. Vai, joga o jogo. Campo de louco, campo de louco. E a vitória, cotidiano violento, eu sei. Vai tudo bem além, vai tudo bem além. Além das quatro linhas, joga o jogo, vai, agiliza. E jogador, joga o jogo, vai. O jogo é de vida, então não brinca, não brinca. Os vetinhos é zica, o terror da vila. Mais vida, mais brisa, na alternativa. Mais beat bons, esse é do carai. Rasta samurai, além black vai. O Billy vai, vai, vai, vai. Inspirou o manifesto, por mais espíritos inquietos que por meio dos versos trazem seus manifestos. Aqui meus infectos, sigo, confesso. Tranquilidade no verso, a rua é nossa, compadre. Isto é certo. Esmagando pilantras que nem inseto. Vai, passa a bola, vai. Agiliza, não tem segunda chance. O jogo é de vida, jogo é de vida. Então não brinca, não brinca. E jogador, joga o jogo, vai. Agiliza, passa a bola, vai, vai, vai, vai. O jogo é de vida, então brinda. A vida alivia, quem vida, vida. Por mais vidas, vidas, irmãos. Então viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Ok. Joga o jogo, rei, hey, jogador que os game é. Olho nu, onde vou, tô numerando meus números. Manos, consumo tanta ganja como nunca, meu bem. O jogo é sempre tá zen, mas nunca sem. Sempre tá bem, mas com alguém. Na vantagem, outra dimensão, torrando um com Zylen, sempre além. Olha essas viagens, Freeza tá mais louco do que antes. Brisa bate mais forte do que antes. Andei nas capturas, encontrei várias aventuras. Percorri várias noites sem censuras, com as melhores armaduras. Nessa loucura insensível pela selva, nas névoas, distante mil léguas. Vida nunca dá trégua, doido, meu estado é outro. Nunca brinque com fogo, cê se queima, fi, aí é fim de jogo. Game over.